decorando, chamando a seca pro sertão, chamando a seca pro sertão. Acauã, acauã, teu canto é penoso e faz medo. Te cala, acauã, que é pra chuva volta cedo. Que é pra chuva volta cedo. Toda noite no sertão canta o João corta pau. A coruja mãe da lua, o pepe que o bacurau. A coruja mãe da lua, o pepe que o bacurau. Acauã, acauã, acauã, acauã, teu canto é penoso e faz medo. Te cala, acauã, pra chuva volta cedo. Que é pra chuva volta cedo. Toda noite no sertão canta o João corta a pau. Coruja mãe da lua, coruja mãe da lua, o peixe que o bacurau. Coruja mãe da lua, o peixe que o bacurau. Acauã, acauã, acauã, teu canto é penoso, faz medo, te cala, te cala. Teu canto é penoso, faz medo, te cala, te cala. Chuva volta, cauã, cauã, que é pra chuva voltar cedo. Pra chuva voltar, cauã, que é pra chuva voltar, que é pra chuva voltar, que é pra chuva voltar, até a chuva voltar. Cauã, cauã, vive cantando, chuva volta cedo. Não, o silêncio agorando, chamando a seca pro sertão, chamando a seca pro sertão, chamando a seca pro sertão. Teu canto é penoso, teu canto é penoso e faz medo. Te cala, cauã, te cala, cauã, que é pra chuva volta cedo. Que é pra chuva volta cedo. Que é pra chuva voltar cedo. Que é pra chuva voltar cedo. Que é pra chuva voltar cedo. Que é pra chuva voltar cedo. Que é pra chuva voltar cedo. Acalma aí, acalma aí, acalma aí, acalma aí. Tchau. Eu volto já.